buracos da cidade. Ninguém mais tem ilusão no poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão. Se faz questão, não consegue, oi, oi, oi, enfrentar o tubarão. Gente.